pros corações apaixonados. Isso é pra falar de amor. Nossos livros falam, viu? Bora, meu maestro, Rodrigo Messias, o nome dele. Vem com a gente assim, ó. Tava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem, voltei num tempo. Quando percebi que já foi, veio arrependimento. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, eu queria apelar. Eu queria somente uma noite contigo outra vez e te dar o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. E vejo outros braços que não são os meus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora o meu presente é sem você do lado. Chega em casa, bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Oi, saudade, oi, teu medo de nunca mais ter o seu beijo. Oi, saudade, oi, teu medo de nunca mais ter o seu beijo. Bora ter ele em divulgações, cortando a sofrência. Alô, Maranhão, tamo chegando, viu? Tão tarde pra gente voltar. Sem orgulho eu confesso, eu queria apelar. Eu queria somente uma noite contigo outra vez e te dar o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. E vejo outros braços que não são os meus, buscando aquele amor que era seu e meu. Saudade do nosso passado, agora o meu presente é sem você do lado. E quando chega em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. E vejo em outros braços que não somos meus, buscando aquele amor que era seu e meu. Saudade do nosso passado, agora o meu presente é sem você do lado. E quando chega em casa